construí meu castelo de areia. Escrevi pelo chão meu nome e o dela. Coloquei na janela uma bandeira, que seria a bandeira minha e dela. Quem me vê nem de leve faz ideia do que eu fui em razão do que era ela. Era assim como dois e uma plateia. Castelo de areia. Escrevi pelo chão meu nome e o dela. Coloquei na janela uma bandeira, que seria a bandeira minha e dela. Quem me vê nem de leve faz ideia o que eu fui em razão do que era ela. O chão, o nome dela. Foi só doer, foi só magoar, foi só sair e deixar essa dor pra machucar. Foi só doer, foi só magoar, foi só sair e deixar essa dor pra machucar.